Imperatriz, vem pra alertar. A solução é respeitar. Vamos que vamos que vamos! Imperatriz! Brincadeira não, se bebo não dirijo, dou a vez na direção. Dirigir é muito sério, não é brincadeira não. Se bebo não dirijo, dou a vez na direção. Viajei e me encantei com essa descoberta genial. Divina criação da roda, a evolução do automóvel transformou a humanidade, gerando conflito nas cidades, deu independência ao homem que quis o mundo conquistar. Pisando fundo, eu vou acelerando corações, e nesse asfalto da alegria, Imperatriz é só folia. Pisando fundo, eu vou acelerando corações, e nesse asfalto da alegria, Imperatriz é só folia. Cuidado, não tenha pressa, respeite a sinalização. A vida é muito valiosa, pra que andar na contramão? Ouça meu grito de alerta, velocidade é pura ilusão. Não corra, não mate, não morra, coloque o cinto, veja a sinalização. Imperatriz, vem pra alertar, a solução é respeitar. Dirigir é muito sério, não é brincadeira não. Se bebo não dirijo, vez na direção. Dirigir é muito sério, não é brincadeira não. Vai. Se bebo não dirijo, dou a vez na direção. Eu viajei e me encantei com essa descoberta genial. Divina criação da roda, a evolução. O automóvel transformou a humanidade, gerando conflito nas cidades, deu independência ao homem que quis o mundo conquistar. Acelera! Pisando fundo, acelera! Eu vou acelerando corações, e nesse asfalto da alegria, Imperatriz é só folia. Pisando fundo, eu vou acelerando, e nesse asfalto da alegria, Imperatriz é só folia. Cuidado, não tenha pressa, respeite a sinalização. A vida é muito valiosa, pra que andar na contramão? Minhas baianas, ouça meu grito de alerta, velocidade é pura ilusão. Não corra, não mate, não corra, veja a sinalização. Imperatriz, vem pra alertar, a solução é respeitar. Dirigir é muito sério, não é brincadeira não. Se bebo não dirijo, dou a vez na direção. Dirigir é muito sério, não é brincadeira não. Se bebo na direção.